você. Desculpa, eu não estou te conhecendo. Como se livrou de tanto sentimento quando eu deixei de ser seu grande amor? O que vai ser agora que a sua máscara caiu? Coitado do meu coração que se iludiu e inocente acreditou. Ficarão os dias mórbidos e uma profunda nostalgia. Eu vou sofrer, eu sei, é lógico. Se eu não te amasse, eu nem ligaria. Era pra ser amor, mas só foi uma mistura de paixão e prazer. Não sei dizer o que houve. Eu vou sofrer, eu sei, é lógico. Se eu não te amasse, eu nem ligaria. Era pra ser amor, mas só foi uma mistura de paixão e prazer. Não sei dizer o que houve entre nós. De fato, hoje eu nem sei quem é você. Ficarão os dias mórbidos e uma profunda nostalgia. Eu vou sofrer, eu sei, é lógico. Se eu não te amasse, eu nem ligaria. Era pra ser amor, mas só foi uma mistura de paixão e prazer. Não sei dizer.